Quem disse que os olhos não veem, o coração não sente? Nunca perdeu uma barata de vista dentro do quarto. Não saí de casa e pra cama cedo, meus cachos de infância viraram meus objetivos de vida. As pessoas falam que trabalhar faz mal a ninguém, mas eu não estou afim de me arriscar. O que homens e rinel têm em comum? Os dois aparecem ao primeiro sinal de emoção. Fazer nada é difícil, porque você nunca sabe quando vai terminar. Se você casasse comigo, a gente poderia viver uma vida de milionários juntos. Pena que meu salário não colabora, assim eu repito roupa. Na minha casa tem água e sabão. Às vezes olho para o meu passado e penso que coragem, porque noção não tinha nenhuma. Aquela vontade de ser trouxa e acreditar na pessoa que disse tá pensando só comigo. Oh, estou escutando sim, só estou ignorando o que você está dizendo. Tem amizade que vale a pena, mas você amiga vale a galinha inteira. Eu sou tão desorganizado que pelas covenhas, quem sabe é tudo bem, que dinheiro não traz felicidade, mas eu prefiro ser feliz em Paris. Sou tão sedentário que se por acaso me vi correndo, sai correndo também porque deve ser um assalto. Eu costumara, querem esdourar se a deu bodem, eu sei se sou. Não dei sorte com as minhas esposas, me era me largou a segunda não. Quem diz que dormiu com um bebê em uma boa noite de sono? Definitivamente não tem filho. Minha carteira parece uma cebola, tenho vontade de chorar sempre que abro. Dinheiro nem sempre é bom assear. Aí se fiz a conainha, só os sexis. O understand as polenos é tron. E suspiro com convínio metros. Um se me defende, se lisa e talíneas. Minha pé aparece, eu suponho. Em dó, estresse levam. Às vezes, ele é ótimo. E em outras é maravilhoso. A vida é bela, a gente é que estraga ela. Não se preocupe, se torna um anão funcionar. Você ainda tem mente em culetas pra tentar. Se as pessoas falarem de você pelas costas, simplesmente solte um pum. Lembre-se de que assim como todo mundo, você é único, não tem vergonha de quem você é. Isso é culpa dos seus pais, aquele que acorda primeiro você o dia inteiro. Tudo passa, nem que seja por cima de você, mas passa, ter a consciência tranquila é um claro sinal de problema de memória. Quando as pessoas disserem que vai se arrepender de algo pela manhã, durma até o meio-dia. Desistir é pra fracos, por isso que prefiro nem tentar. Não desista devido às derrotas de hoje, amanhã tem mais. Vamos amar o próximo, porque o anterior a gente já sabe que não deu certo. São tantos os dias de luta que estão querendo me matricular no judô. Se você se acha muito pequeno pra fazer a diferença, tente dormir com um mosquito no quarto. Pior do que perder o sono de madrugada é encontrá-lo pela manhã. Não deixe que nada te desanime, afinal, até um pé na bunda te empurra pra frente.